curtida da semana. E a escolha de hoje do quadro Curtida da Semana, que destaca iniciativas bacanas produzidas nas redes sociais aqui na região de fronteira, né? Vai para um personagem que você certamente já viu muitas vezes e possivelmente nem desconfiava, né? Que era nativo aqui da terrinha. Estou falando do personagem Dinofauro, criado pelo André Crevillaro aqui de Foz, com o Marcos Roberto, a Bruna Paz, e que acabou por ganhar o planeta, né? Mesmo falando aí num idioma um tanto estranho, digamos afim, né? O dinofaurês. Conhece o dinofaurês? Pois é, né? Se você ainda não conhece, dá uma passada ali nas nossas redes sociais, que estamos postando agora o link para a fanpage do Dinofauro, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta você também! Dinofauro!